Obrigado, Jefferson. Obrigado, rapaziada aí do Mega Robson. E a gente vai começando mais uma vez na sede do Maguari, DJ. A DJ do bagulho doido. A DJ do bagulho doido. Com ela, o rock é sem fim, porra. Tem que começar de mansinho. Começando, vai! É o Zé Vaqueiro. O Jefferson é o original. Joga tudo, vai! Começando o meio da manhã, Barana. Assim, bebê! Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer. Me diz aí! Faz tempo quero falar com você. E a rapaziada da União Best, mano. Ajuda com a gente, Jefferson. Assim, não quero atrapalhar. E diz o quê? Só me escuta e deixa eu terminar. Tá com saudade, quer TBT? Saudade. Alto, vai! Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Solta a voz, gente. E voltar comigo, bebê. Voltar comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você? E aí? Tem como eu voltar pra você? Timocine, minha gente. Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Tu tá de boa? Aí, tá curtindo o bagulho doido assim, ó. Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night, cê tá batendo muito mais que um grave. E canta bem alto o seguinte. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu quero. Eu só bebo água. Eu bebo. E aí, Juju? Enquanto o som no paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo sim. Na manha, na manha. Eu bebo sim. Vai! Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade e tá me procurando. E agora, meu amor? Daqui a pouco ela tá encostando. E rapaziada aí do Bar da Verinha tá junto comigo. Sou louco e sem coração. Hoje a Paty tá no berço. Ela tá no pique de rock sem fim. E aí, Tati? Localização. Valeu, Jefferson. Hoje vai ter festa no... Joga a mãozinha pra cima e gira, gira, gira. Ela roda a cidade inteira. Isso! Fica comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Porque, bebê? Eu sou seu esquema preferido. Começando de mãozinha. Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Tá na pegada. Na pegada diferente. O cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente, não. Pode brotar. Brota aqui no meu barraco pra gente fazer a... Bora, Felipe, te puxa. Você tá tão gostoso com olha bandido dizendo. O rock não para. Tô gemendo com olha manhoso pedindo pra mim. O gritinho das virgens, agora. Ei! Do jeito que você sabe. Eu tô com saudade de te deixar louca de beija sua boca. Chamar de safada no espelhado. Nós dois suados é puxão de cabelo. É tapa na rua. E Thiago Farias. Tô com saudade. Bora, Thiagão. De te deixar louca de beija sua boca. Chamar de... Prepara tudo, meu blaster. No espelhado. DJ Maiara Barreto, a DJ do Rock Sem Fim. Comece o rock agora. É pra começar o nosso Rock Sem Fim. E a gente vem sempre em nome de Ricardo Extintores, o homem do gás do estado do Pará. Chegamos também em nome de União Bet, a verdadeira paga na hora. Estética Bela Dona, KW Multimarcas. E o bagulho doido vai começar. Joga todo mundo a mãozinha pra cima aí. DJ Maiara Barreto, a DJ do rock sem fim. Joga a mãozinha! Joga tudo! Joga tudo! Joga! Joga! Joga pra cima! Vem! Uou! Vem! Joga! Joga! Joga, Dudu! Joga lá pra cima! Seguinte, seguinte! Quem é do Paysandu, joga a mãozinha pra cima aí! Bora começar! Quem é do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima! Quem tem amiga sapatão, faz barulho, porra! Bora começar! Quem tem amigo viado, dá um grito! Bora começar! E bora começar! Bora começar! Bora começar! Joga tudo agora! Bora começar! Era o bagulho doido que tu queria. Agora! Joga tudo! Joga na batida! Joga o batidão! Minha equipe não para! Não para, não para, não para! E não para, não para, não para! Chime bem gostoso, vai! E vai gemendo bem gostoso o batidão. E bota o batidão, bota pra endoidar. Pode ser na minha ou na sua casa. Vai me dar canseira, me deixa cansada. Dormir de coxinha pela madrugada. Minha companhia, isso. E joga o batidão, joga, joga o batidão. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha, joga pra cima. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado. Joga o azul, puxa o carrete. Joga o azul. E bora dar em pé. Joga o anzol. E bora dar em pé. Joga o anzol. E bora dar em pé. Joga o anzol. Puxa o carretel. 3. Joga o anzol. 2. Puxa o carretel. Agora. Joga o anzol. Vai, fogo, fogo. Joga tudo. Joga todo mundo, vai. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Só pode vai começar, só pode vai começar. O bagulho doido já começou. E o bagulho vai doidar. Bica de quatro, ela bica de quatro, ela bica de quatro, ela bica de quatro, ela bica de quatro, ela bica de quatro. Bora, minha União Bet! Vai, fogo, fogo. Pio, olha aqui, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace. Quem tem aquele amigo que é besta pra mulher aí? Pace, pace, pace, pace. Que ele só faz pixel, combinado. Pace, pace, pace, pace. Batata daqui do lado, deixa batata. Pace, pace, pace, pace. O caqueado do pix. Pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace. O batidão, o batidão, o batidão. 3, 2, 1, agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor amigo, mas tô melhor. Quem se separou recentemente e só tá curtindo rock sem fim, joga a mãozinha pra cima aí e cruza o bracinho. Tchau, tchau, cruza da risal. Joga a mãozinha, joga e dá risal. Joga, joga. Você quis ir embora agora, implora minha moral. Você quis ir embora agora. E agora? Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil. Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Vai dançando, vai dançando, vai. E vai dançando, dançando, vai dançando, caqueado. Eu canto sonhada daquela cicadinha que tu tem. Bota o neném, bota o neném. Chama que ela vem de jeito. E agora? Vai, de uma Rocinho. E aí, Nayara, qual é a parada, né? Você sempre acompanhada aí, o seu grande amor. Júnior Burgues. Pati Salgado. Hoje é a parte do rock. E na equipe não para. Joga todo mundo. E agora? E joga a mão e dá-lhe sal, dá-lhe sal. Você sabe que a gente não tem hora pra viver longe. O meu parceiro Oca das Marquês. E aí, Oca? Se distância, provo muito forte. Diz aí. São dois corações. Diz o tanto que é mais só. Calarica, calarica, calarica. Tá na hora do caqueado, Chuchu. Bota fogo no parquinho. Então, fogo no parque, então, fogo no parque, então, fogo no parque, então, fogo. E aí, Caio? Tá pegando fogo, tá pegando fogo. E agora? Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder. Ei, bobinho. Bebida. Toma, toma. Toma tua pisa. Toma tua pisa. Toma tua pisa. Toma tua pisa. Toma de cara. Me toma no ginga. Toma caquinha. Me toma no ginga. Toma de cara. Toma de cara. E agora? Toma de cara. Essa aqui, a essa aqui, a essa aqui. Essa aqui é a Mayara Barreto. A essa. A DJ do Rock Sem Fim. A essa aqui. Comandando tudo. A sede do Maguari, DJ. A essa aqui. Agora, essa aqui. Caquinhado, caquinhado, vai. E bora no gigante. Sai da frente, Satanás! E batata! Que tal a gente fazer ao vivo? Vai! É a dança da sapatão, é a dança da sapatão, é a dança da sapatão. Aponta pra aquela tua amiga sapatão incubada aí. Patão, é a dança da... Isso! É a dança... Aponta pra ela e faz a dancinha. É a dança da sapatão, faz a dança da sapatão. E vai lá, tá cheio de tesão, lá tá cheio de tesão, lá tá cheio de tesão, lá tá cheio de tesão. Machuca, machuca, machuca, machuca. Toma, machuca, machuca. Toma no ginga. Agora eu sou solteira, agora eu sou solteira, agora eu sou solteira. Tu tá solteira? Joga a mãozinha pra cima aí. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha, joga pra cima. Agora eu sou solteira. E agora? Quero ver se tu é desguiado. Agora o Bia quer ver se tu é desguiado. Vou te desafiar pra fazer o caqueado. Vai fazendo o caqueado no gingado, vai! Caqueado vem gingando pra esquerda. Eu jogo pra direita, vem gingando. Isso, no gingado! Pra esquerda, vem gingando pra esquerda. Eu jogo pra direita. E vai dançando batidão, batidão. Pra esquerda. Vai moleque doido, tu dança pra caralho. E vai moleca doida, vai dançando na batida, na batida. E vai girando batidão, batidão. Agora! Não complique. Assim, ó. Um mais um, menos você, sou eu. Vou viver o meu amor sozinho. E ela diz: você me perdeu e agora chora. Mais alto um pouquinho. Não vou negar que eu pedi, mas quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira e muda, é uma bola. Diz, meu amor. Bandida canta, os cinco namorados. Diz, meu amor. O meu parceiro Luizinho. O pré-á, a pressão também tá junto. Vai! Que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. E bota pra endoidar. Agora, agora. Um dia você vai ligar. Um dia vai me procurar. Você vai saber, vai entender. Que amar mais do que eu, ninguém te amou. Isso, na batida. Um dia vão te esquecer. E aí, meu cotô? Um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou, não deu valor. Sabe aquele teu ex enjoado que te perturba? Fala pra ele. Sai da minha vida agora de uma. Vai, desgraça. Vai desaparecer. Vem Daniel Cardoso. Canta pra ela agora. Mais uma. Quando eu te vi, gostei. Quando eu te vi, gostei. O homem do leite. E do nada que eu te... O cara que comanda o coração. Estava tremendo. Minha equipe não para, joga. Calma, você foi até mais ou menos. Quando foi te beijar, deixei. Quando te abracei, te amei. Naquela noite falamos de estrelas. Prometi ligar, ligou. E você me perguntou qual o tamanho do nosso. Só quem sabe canta bem alto. Te amo tantão assim, ó. Assim, ó. Isso, na batida. E tem mais uma, mais uma. Tá dividida. Estou dividido. Mas espera aí. Essa aqui vocês sabem cantar que eu sei. Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. Duvidas não sobrepõe a paixão. Encontramos na cama. Ei, meu feiticeiro! Ei, minha feiticeira! A música do casal mais top de Guaraci. O casal! Isso! Abraça ela e beija! E canta no ouvido dela o seguinte: você é o meu pai. Isso, bota na batida e bota pra endoidar. Bota na batida, bota pra endoidar. Faz o caquear, faz o caquear. E faz o caquear do caquear. Acelera! Acelera tudo, bebê! Isso, o caqueado das bandidas. Tu é moleca doida, representa aí mulher. Tu é moleca doida, tu é moleca doida, mulher. Joga o bundão e gira o cabelão. Joga o bundão e gira o cabelão. Gira, gira o cabelão, gira, gira o cabelão. Gira, gira o cabelão, gira, gira o cabelão. Chama tuas amigas, meu. Chama tuas amigas, meu. Talha a metralhada, talha a metralhada. Pei, pei, pei, pei, pei, pei, pei, pei, pei, pei, pei, pei, pei, pei, pei, pei. Agora vem gingando no estilo lá. O meu parceiro Renan da RW Multimarca está junto com a gente também. Caqueado, bora, Renan! Da novinha, vou lançar o caqueado da novinha. Tu é moleque. Tem que ser no gingado, minha gente. Respeita a cara da mina. A Maiara Barreto é foda. Que agressividade é essa, bebê? Deixa na batida. Deixa na batida. Deixa na batida. E deixa na batida. Bora fazer do jeitinho que você sabe. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Vamos falar de amor. As meninas vêm alto. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Ei! Oh, mozão, quer me chamar de cachorro? E logo tu quer me arrastar? Ei! Oh, mozão, quer me chamar de cachorro? Logo tu quer me arrastar? Fala a verdade e explana pra sua. Meu filho, bota pra endoidar, bota pra endoidar. E agora? Os meninos meninas do Rock Sem Fim. E aí, Keiji? Férias de verão é rave no baile do 12. Droga e hoje. Tá todo mundo louco hoje. Ó, oh, aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo. Ó, oh, aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo. E hoje, domingo. Nossa, chama. A grande carreata de aniversário chama, do meu parceiro Oca das Marquês. Que acontece, a saída é meio-dia. Vegas, me arrasta no morro que eu te... Lá do Paricais, cerveja de graça durante o percurso. Oca das Marquês tá doido, mano. Que acontece, e na chegada vai rolar churrasco, feijoada e muito chope. Tudo 0800, mano. Vamos junto, Oca. Vem, viado, te rasga agora! E vai botando os irmãozinhos pra dançar! Só quem tá solteiro, vai! Me separei, porra! Tô solteiro agora! Tô solteiro agora! Tô solteiro agora! DJ do baile, eu vou sentar na você, sentar na você, sentar na você, sentar na você, sentar na tua piroca! Vem, irmãozinho! Fazer o seguinte, me fala aí como é que a concorrência tá, DJ. A concorrência tá tipo como? Tipo puta sem cliente, tudo irritado. Joga tudo! Me arrumei a noite toda pra não passar batido. Só na intenção dos meninos lindos. Os Let's go! Bebida, os feios é só amigo. Vou... E a mulherada canta o seguinte: pra sair comigo de 38, carregado, torrando. E aí, Kelly? Trafica da boca que faz os rebolados. De 38, carregado. A minha união bege tá juntinho. Cada boca que faz. Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado. Se eu tô com duas, ela diz que sou safado. Se eu tô com três, ela me. Muita calma nesse momento, Adriano. Se tiver com mais. Isso! Fala, senhor! Calma, amor. Sempre a dor. Eu tô com tanto recado. De paixão, dá um tempo. Escuta o que eu vou dizer. Posso até ficar com ela. Mas é pensando nas três. Posso até ficar com ela. Calma, sempre calma. Ela. Toma que toma, que toma, toma, toma, tá. Toma que toma, que toma, toma, toma, tá. Toma na xereca. E o bagulho vai endoidar. Joga tudo! Toma na xereca vai. É assim que tu quer. Tô fumando um chá com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta. Tô fumando um chá com a seda preta. Virou bailão, mano. Aquele seu... E a rapaziada de um chiteu aí do meu laginho, ó. Rapaziada aí do Baraverinha. Dia 31 é nós, viu? Prepara tudo. É envolvente. Tô fumando um chá com a seda preta. Pra quê, bebê? Pra ver se eu esqueço assim, aquele seu chá de buceta. Ela encostou no bailão. Trouxe um boldo pra nós dois fumar. E aí tu canta. Eu com aquele lança na mão. Avistei a vítima que vou machucar. Espirro lança. Espirro lança. Cachorrada barro. Espirro lança. Quem tá afim de tanto. O mega loucão. Esse é a e a sua primeiríssima dama, Paty. Tá junto comigo também. Cachorrada vai rolar. Eu tô na pista e vou tumultuar. Eu tô na pista e ela diz: tumultuar. Ya habibi, ya albi, ya ruhi, bi hubbiki, ya sara. Muito cuidado, mulher. E muito cuidado, mulher. E queixe, é o seguinte: o golpe tá aí. E cai quem quer. O golpe tá aí. Cai quem quer. O golpe tá aí. Cai quem quer. O homem do laser. Quem cai, quem quer. Cai, quem, cai, quem. Vai, bebê. Cai, quem quer. E nós adianta me enganar, fingir que tá apaixonada. Hoje é aniversário da Tati. Apaixonada. É tudo por conta dela. Que ei, Pache, prepara tudo, Pache. Que hoje... Hoje é aniversário dela. Já escolhi o que eu vou dar pra ela. Sal. O meu presente é o melhor que tem. Quando tu tá na onda, me chama de meu bem. É o jacaré, jacaré. Comprei um lança pra bafura com ela. Em cima da minha laje, bolado da canela. Nós dois loucão no doce, tu faz um movimento. Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro. É o jacaré, jacaré, é o jacaré, jacaré. Comprei um lança pra bafura com ela. Em cima da minha laje, bolado da canela. Pré a pressão. Loucão no doce, tu faz um... O meu parceiro Fuga, ele, o Quilho. O Quilho Brito. O mega loucão, tá todo mundo junto e misturado. Tá sede do Maguari. Quem tem moral manda, quem não tem obedece. Ela só viaja e senta no colo. Olha quem apareceu, mano. Docinho, dentro do bar. O campista do sucesso, dona Fernanda. Ela quis sentar com o chefe. Tá com moral lá na boca. Pegou aquela surra. Deu uma surra de xoxota. Joga! Quer sentar pra zona toda. Ela quis sentar com o chefe. E vai dançando, vai. Tá com moral lá na boca. Rapaziada, TF tá aqui também, né? Tamo junto, viu? Ah, eu dei a ideia e ela tá ciente. Sérgio Light. Quero na tanda com flagrante na mente. Maloqueiro na tanda com flagrante na mente. Ela senta, senta, senta. Ele senta pra porra. Senta, senta, senta, porra. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta. Rebola. Senta, senta, senta. Até no chão. Senta, senta, senta. Isso. Senta, senta, senta. Com o dedinho na boca fazendo cara de safada. Agora o sacode vai começar. Senhoras e senhores, boa noite. E vamos começar a putaria. Já começou a putaria, DJ. E no gingado vai dançando o batidão. E bota batidão, e bota batidão. Tu tá moleque doido, né? Tu tá solteiro mesmo. Canta agora! Larguei a vida de casado e agora eu tô solteiro. Vem, Mocotó! Larguei a vida de casado e... Vem, Lidy! Solteiro! Qual é a parada, Fernando? Qual é a parada, mano? Fudeu, tô morando no puteiro. Fudeu, tô morando no puteiro. Fudeu, tô morando no puteiro. Fudeu, tô morando no puteiro. Fudeu, tô morando no puteiro. Se tiver com dinheiro no bolso, brota aquelas vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, vencei. Do talentinho, Daniel Cardoso. Entra no carro novinha. Se ajoelha e começa a mamar. Sei que tu já tá molhadinha. Ligou de madrugada querendo me dar. Entra no carro novinha. Se ajoelha e começa a mamar. Sei que tu já tá molhadinha. Daqui a pouquinho tem Felipe Comissário. Playboy é foda. Com ele é só botadão. Vai devagar na pepequinha, só colou. E aí, Cauane? Vai devagar na pepequinha, só colou. Só assim, né, Felipe? Devagar na pepequinha. Quanto mais eu vou socando, ela fica molhadinha. Depois que a amiga fica rica, ela fica... ela abandona. Colou, colou, colou, colou, tadinha, devagar, devagar. Devagar na pepequinha. Mete mamãe de bandido, menos pra sair comigo e pra levar eu pro caô. Chega, pede por favor, então. Pede que eu te dou, pede chamando de amor. Pede que eu te dou. Ela chama até de amor, Jefferson. Pede que eu te dou, então pede chamando de amor. Cuidado, meu filho. O golpe tá aí. Yeah, os amiguinhos que tá de pepe. Se não tiver portando ela, nem olha pra você. Me diz aí. Era de boa, agora eu tô de peça. De meia, tô pegando. Oca das marcas. E ela a DJ do rock sem fim. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Minha vida só melhora. É, bandida. Foi embora. Minha vida... O teu momento é agora. Tu foi embora. Minha vida só melhora depois que tu foi embora. Minha vida só melhora depois que tu foi embora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Joga a mãozinha pra cima aí, dá-lhe sal, vai. Moral, se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era... Segue o baile, mano. Me vai dançando na batida, mas você bota pra endoidar. Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz. Ei, Júnior! Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz. Mas no final, mano. Mas no final, olha a merda que eu fiz. Mas no final, olha a merda. O homem do leite tá apaixonado, gente. Não, olha a merda que eu fiz. Minha mulher. Vai casar, vai rolar casamento? Pois aí eu vou falar. Casal bonito pra caramba. Saco e fazer falta. Encher o saco e fazer falta. Encher o saco e aí? Fazer falta. Eu em casa vendo Netflix e os solteiros curtindo na balada. Sabe que eles estão perdendo? Nada. Sabe o que eles estão perdendo? Nada. Maiara. Tá perdendo? Maiara. Nada. Aê! Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem do copo aí? Isso. Copo aí. Coloca a tua latinha de cerveja pra cima aí. Quem do copo? A tua garrafa de uísque também. Copo aí. Quem do copo aí? Quem do copo aí? Quem do copo aí? E vai cantando mais ou menos assim comigo, ó. De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranha e curtir esse baile. Bem alto, bem alto. Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha amiga? Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha amiga? É, DJ! Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro. E agora, Chu? Dentro do carro. E hoje? Hoje vai ter putaria. Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Preá a pressão, manda ela descer agora. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Maiara. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, e vai sentando, vai. E vai sentando, vai. Eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É, e poder me orgulhar e ter a consciência. E Guaraci é o nosso lugar, DJ. Me segura, sexta, esporro da escola. Saba, saba de domingo, eu solto pipi, jogo bola. Me segura, sexta, esporro da escola. Saba, saba de domingo, eu solto pipi, jogo bola. E dance, dance. Dance com tranca, dance com emoção. Maiara. Eu sou o Jonathan da nova geração. Dance com tranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan. Não para não, meu jeito. Só quem é da remoçada de Guaraci aí, joga a mãozinha pra cima, faz o símbolo da remoçada pra mim pra ficar bonito, a Sérgio do Maguari, isso, balança pro lado, pro outro, balança pro lado, pro outro, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, balança tudo agora, balança, bebê! De tudo agora! Ação é pra sacudir, pão de guerreiro. Sou remoçada no estádio, eu posso campeão. E é pra sacudir, pão de guerreiro. Sou remoçada no estádio. Pra ficar bonito, a torcida remoçada vai cantar bem alto. Mais alto, sai e sai da frente. A torcida remoçada, por gentileza, pode vaiar a torcida do Paysandu aí. Beleza. Não vamos decepcionar, pelo amor de Deus. A minha torcida bicolor tá aí, tá? Bora fazer bonito. Bonito. Uma lista branca, outra lista azul. Dá pra ser mais alto. Uma lista branca, outra lista azul. Tem que respeitar, mano. Levanta a mão, bate palma, torcida do papão. Levanta a mão e bate palma, torcida do papão. E pula e pula, pula, sai do chão. A torcida do papão. Vai, pula, sai do chão. A torcida do papão. Vai, pula, sai do chão. A torcida do papão. Vai, pula, sai do chão. A torcida do papão. A DJ do rock sem fim, caralho. E a DJ, daqui a pouquinho tem Felipe começado. Então a gente vai dar uma aliviada bacana pra que ele possa entrar na pressão já. Isso, na batida. E na batida da marcante vai curtindo. Fique com ele, vai ser melhor assim. Se ele te procurou, é porque não quer mais saber. Fica de assim, mim. Ó. Sofrendo hoje. Do jeito que tu gosta. Na Escuta, bebê! Agora, meu anjo, vem na manhã do Aranha. Já já tem o comissário do Pará. E agora? E agora, Alexandra? Let's go! Tu já chega assim, né? Não dá nem um boa noite. Olha ali, ó. Dá-lhe uma latada na cabeça dele, amor. Segura o coração. Que eu pensei em ser eterno. E o que me restou? Olha o batata aí, ó. Só passando pano. Foi solidão e incerteza. X, amor! Se você também me amou, ou sonhei demais. Mas não vou deixar o destino te roubar. Sempre estarei aqui, esperando sua volta. Pois um grande amor não se esquece. No pique, no pique, no pique! Uma aqui que eu gosto de tocar ela diferente, na batida bacana, naquele clima legal, Mocotó. Essa aqui tu lembra da tua ex? Quando vai dar amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? X! Vai me dizer que era pra ser. O que é isso, Alexandra? Isso é amor. Minha união, Beth! Uma doce mentira. Ui! Ei, Nayara! Que tal essa daqui, Nay? DJ Nayara Barreto, a DJ do Rock Sem Fim. Caio Bobinho. E aí, Bobinho? Olha a Ariel ali atrás, João. Penso em você, sigo. Tá fazendo escondida pra ir, desgraçado. De amor, sua boca me beijar, me fazendo sonhar. Você me faz enlouquecer. E agora? Meu grande amor, sou louca por você. Sem teu amor, não sei viver. Olha, comissário. Estou a te esperar. Hoje é aniversário da Paz, viu? Quero tanto ter você. Tudo por conta dela hoje. Te amo. O Júnior que luxo hoje. Meu amor me faz bem, meu desejo é você. Vem, bebê. Vem logo me amar. Eu faço tudo por você. Mais ou menos isso, comissão. Só para te... És dona do meu coração. Me faz sentir muita emoção. Me enche de paixão. Me enche de paixão. Tu quer mais uma? Sabe aquele ex que te perturba? Responde pra ele assim, ó. Não, não me ligue mais. Me deixa que a dor vai passar. E o meu amor por você acabar. Bom, foi bom. Let's go! Mas o que, batata? Que pena, amor, que tudo acabou. E ela lembra. Mas fico aqui pensando em nós dois. Aquele chifre que ela pegou, lindos momentos. Lindos momentos. Lindos momentos. Eu nunca me esqueço. Ao som do Robson. Maiara. O DJ Juninho, nossa graça. E o cobiçado? A paixão da galera. Vem, Frozen. Vou amar você e te ver. Mais uma, bebê. Maiara. Seu nome, telefone, na minha agenda eu apaguei. Tô na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha. Já nem sei se me fez tão bem. Se pegar no celular e ela sofre. Mandei armazenar ou apagar. Vou esperar me responder. Liga, cobra. Liga. Atende, mestre. Briga, vou atender. Não é só buscar. Não pense que já me esqueceu. Sabe de cor meu celular. Não finge que você perdeu. Isso! Não sou mais criança pra brincar de pega, pega, pega, esconde. Diz aonde você tá. Não importa se você mora aqui perto ou bem longe. Eu atendo, é só ligar. Já não dei no salto pra lembrar que nada até de hoje. Faço um ano. Uma viagem. Tá. Se eu ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só um barulho com sinal dizendo que isso vai mudar. Se eu ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só um barulho com sinal dizendo que isso vai mudar. Ei, Amanda, tá na hora de voltar, desgraçada. Bora, motoboy! Essa é a música da segunda-feira, mano. Toda segunda-feira essa mesma história. Canta! Se eu bebi, foi por causa de você, posso chorar. Isso! Se eu chorei, anda pensando que ainda sofro por você. E agora? Se alguém falou, o Chaco Farias, hein? Sendo seu retrato, isso é conversa. A sua vida quer saber, não me interessa. Júnior Burgues. Seguro, nem me lembro de você. Ei, Paty, canta agora. Segue a sua estrada. Eu já te esqueci. Quando o amor acaba, o coração sabe o caminho pra seguir. Diz pra mim bem alto agora. Deve ser outra pessoa, um gato parecido. Deve ser alguém querendo só brincar contigo. Mas se fosse diferente, se ela fosse eu, você também assumiria que não me esqueceu. Hoje é dia da mentira, eu brinquei e você caiu. Na verdade, hoje é primeiro de abril. Mas é o seguinte, quem tá muito feliz hoje, assim como a minha amiga Paty, que tá no berço, você que tá no lado dos seus amigos aí, tá do lado do seu grande amor, pode abraçar, abraça bem forte e diz todos os dias o quanto você ama aquela pessoa especial, o quanto você tá feliz cantando assim agora. Yeah. Bem alto, só quem tá muito feliz hoje. Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso em ti, querendo ter você junto a mim. Que pena que... E avisando pra galera aí, mas aí que nessa terça-feira baixo, a minha equipe não para. Vai distribuir aí sopra pra galera, os moradores de rua. Meu, minha equipe não para. Parabéns, viu? Além de ser uma equipe super organizada, só gente boa aí que vem pra aproveitar e curtir de montão. Ainda tem amor ao próximo. Vida Equipe TF, obrigada também. Preciso te amar. E aí, comissário? Tudo certo, mano? Obrigado, rapaziada de Guaraci. Obrigado mesmo de coração, meu parceiro André, o feiticeiro. Ele e a sua feiticeira, meu parceiro Sérgio Light. E toda a rapaziada que veio e compareceu mais uma vez. Superlotando a sede do Maguari. Valeu, Jefferson. Cobiçada é com você, mano!